Boa tarde. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta tarde, sempre abençoada, sempre uma tarde de alegria, no sentido mais profundamente espiritual que essa palavra possa ter. Porque a espiritualidade também é alegre, também é felicidade, também é contentamento. E que a gente possa perceber, de alguma forma, essa alegria que os amigos espirituais nos recebem sempre que nós chegamos na casa espírita. A gente que não vê muito nada do mundo espiritual, que não percebe as coisas de forma muito evidente, a gente ficaria surpreso de ver as movimentações, tudo que existe numa casa espírita. O carinho, a atenção, o cuidado com que cada pessoa é cuidada. Nós somos como que diagnosticados quando nós chegamos aqui, e aquilo que for possível para esse mundo espiritual maravilhoso fazer por nós, eles sempre farão. São muito diligentes. Eles são aquele tipo de pessoa que abraçam as tarefas e cumprem de forma amorosa, de forma produtiva, de forma intensa aquilo que se propuseram. Não é muito comum a gente encontrar essas pessoas encarnadas. Nós normalmente encontramos muitas pessoas de boa vontade, mas elas oscilam entre essa boa vontade e esse desânimo que às vezes se abate sobre nós. Mas os trabalhadores espirituais não. Eles conquistaram uma condição humana que nós também um dia vamos conseguir, de manter assim perene, permanente em nós, um vigor, uma disposição, sempre para amar, para acolher, para abraçar. E é assim que nós somos sempre recebidos na casa espírita. É assim quando a gente está lá em casa e a gente lembra daqueles momentos que nós passamos aqui. Porque embora a gente possa estar fisicamente distantes deste ambiente, quando nós pensamos, nós criamos uma ligação. Nós estabelecemos um circuito de trocas de ideias. E normalmente somos nós que colocamos em modo silencioso essa comunicação com o mundo espiritual. É quando a gente para de fazer a prece, para de pensar neles. E nós podemos manter isso o tempo todo. E aí então é com essas ideias, com essa compreensão de que nós somos sempre muito e amorosamente cuidados, é que eu quero trazer o nosso tema da tarde, buscando inspiração em uma passagem do Evangelho, em um ensinamento inesquecível de Jesus. E me recordava antes da gente começar aqui aquela fala do Chico, o maior médium que nós tivemos até hoje, uma das pessoas mais incríveis que nós tivemos a honra de termos vivido no mesmo século. Uma pessoa que soube interpretar as lições do Evangelho muito mais do que como um servidor ali dos espíritos, sendo fiel ao relato deles, mas como alguém que viveu aquilo que ele foi instrumento para que chegasse até nós. E o Chico tem uma fala belíssima dele, que ele coloca, não vou reproduzir exatamente como ele fala, é assim, que a importância de Jesus para nós, do ponto de vista espiritual, é a mesma que o sol tem para a vida na Terra. Quase todas as formas de vida no planeta dependem da energia solar. Pouquíssimos seres, os químios sintetizantes, alguns que vivem no solo, outros nas profundezas oceânicas, outros no trato digestório de alguns ruminantes, alguns poucos desses seres são independentes da luz solar. Mas o resto, florestas, animais, mamíferos, os grandes mamíferos aquáticos, ou os grandes animais marinhos, como os tubarões, ou grandes animais terrestres, tudo que a gente pensar na grande maioria de seres vivos, depende do Sol. Essa estrela extraordinária, que nem é das mais poderosas que existe no universo, alimenta a vida aqui no planeta. E o Chico, nessa forma belíssima, ele diz que a importância de Jesus para as nossas vidas é a mesma do Sol para a existência da vida terrena. Nós ainda estamos muito longe ainda de compreender na totalidade os ensinamentos de Jesus. Por isso que há passagens que sempre vão permitir que nós reflitamos novamente e possamos descobrir algo novo algo inesperado nessa passagem. E é muito feliz quando a gente para para pensar nessas passagens e a gente consegue se desvencilhar de todos aqueles penduricalhos, todas aquelas coisas que nós fomos acumulando ao longo dos séculos de interpretações teológicas limitantes do pensamento de Jesus, e nós vamos então buscando o sentido espiritual delas. É ali que nós começamos a entender essa afirmação do Chico sobre a importância de Jesus. Agora deu certo, né? Então, Jesus é esse ser especial e as suas lições ainda são para nós úteis e serão por muitos milênios ainda. A lição que eu quero trazer para vocês hoje, ou a vivência que Jesus teve, foi um episódio, então, que Jesus foi abordado pelos discípulos de João Batista. Como a maioria deve saber, Jesus era primo de João Batista. João Batista tinha crescido próximo a Jesus, conhecia Jesus. E João Batista, na visão espírita, é considerado um precursor de Jesus, ou seja, alguém que tinha vindo preparar as ideias, vinha semear algumas ideias nos corações das pessoas, para que quando Jesus iniciasse sua tarefa, pudesse ter já algumas pessoas despertas, algumas pessoas capazes de entender a mensagem de Jesus, e não apenas aqueles poucos que estavam já do mundo espiritual com essa tarefa. Então os discípulos de João Batista, assim como o próprio João Batista, ainda eram muito apegados às práticas tradicionais do judaísmo naquele tempo. Ainda eram muito... acreditavam muito que certas práticas eram fundamentais para agradar a Deus. Até essa ideia de agradar a Deus, né, era uma ideia ainda que, se hoje a gente pensar bem, ela é limitante, né? Porque Deus não precisa que nós agrademos Ele. Nós não precisamos deixar a inteligência suprema feliz, ela é. E ela sabe quem nós somos e sabe quem nós seremos no futuro. Então essas ideias, elas são próprias de uma época, de um linguajar que era próprio daquelas pessoas, próprio daquele tempo, mas as vivências deles ainda são válidas para a gente refletir em termos espirituais hoje. Então eles achavam que para você estar realmente tendo uma vivência espiritual mais profunda e você estar em comunhão com Deus, certas práticas eram necessárias. Como submergir num tanque de água para se purificar ao sair dele. Por isso que João Batista tinha adotado aquela prática, né, de submergir as pessoas nas águas do rio para que elas pudessem se sentir renovadas, purificadas. Não é a água propriamente que nos purifica. Embora muitos irmãos, e respeitamos muito essas convicções, possam considerar que a água tem alguma propriedade de natureza espiritual que possa resolver algo de natureza espiritual para nós. Mas é muito mais a predisposição do indivíduo, é muito mais a sua mente focada naquele ato em si, que dá a ele essa transformação, que dá a ele essa capacidade de encontrar uma renovação em um banho, por exemplo. É muito mais um processo interno, mental nosso, de sintonia com algo de natureza superior. Ontem mesmo cheguei extremamente cansado de ir em casa do trabalho, um dia extremamente desgastante, e aquele banho foi revigorante. E eu realmente, mentalmente, me imaginava realmente renovado. Mas eu compreendia que o que estava sendo tirado dali são moléculas, são substâncias próprias do nosso corpo, é aquilo que nós estamos envolvidos, e que é somente o pensamento é que nos renova realmente. O banho, por ser algo relaxante, ser algo estimulante do ponto de vista físico, ele nos predispõe a um relaxamento, a uma predisposição de alívio das tensões, que pode nos ajudar. Mas ainda o dia que você não puder tomar um banho, acredita que a prece vai ser esse manancial, essa torrente que vai verter abundante sobre você e vai te aliviar. Porque tem momentos na vida que a gente não pode contar com nada exterior para nos aliviar das nossas aflições e dores. Então nós precisamos a treinar a mente para entender, para compreender que é por ela que nós conseguimos mudar a nossa realidade existencial. É pelo pensamento sempre. Os recursos são válidos, respeitáveis, mas há um tempo que nós podemos viver limitados por práticas e há um novo tempo que nós devemos renascer para algo de natureza muito mais profunda, muito mais poderoso, muito mais grandioso. Mas, então, os discípulos de João Batista, como muitos continuaram acreditando, e até hoje muitos têm essa prática, imaginavam, né, que algumas práticas eram importantes, como o jejum, por exemplo. Você se abster de comer algo te daria um vigor espiritual. É verdade que existem estudos hoje que se relaciona ao jejum por um período, trazendo algum tipo de transformação neuroquímica no nosso sistema nervoso central. É verdade que existe diminuição de algumas dessas substâncias e que a volta da produção delas nos traz um bem-estar. Mas isso ainda não é conquista espiritual. Isso é apenas a gente aprender a administrar o corpo. E é verdade também que quando a gente aprende a dominar o nosso desejo de comer, que é um dos mais básicos da nossa existência, nós aprendemos a dominar a nós mesmos. Porque quando a gente é capaz de dominar um instinto de sobrevivência tão poderoso quanto a fome, significa que nós estamos treinando a nossa força do querer, da vontade. Mas ainda isso não é conquista espiritual. Porque tem pessoas que usaram essa prática para, por exemplo, desenvolver capacidades para serem dominadores de outras pessoas, ou por uma simples condição de dizer, eu domino a minha mente. Todas essas buscas que as pessoas fizeram e fazem nas diferentes filosofias que existem, espiritualistas, são tentativas, são buscas que as pessoas fazem, têm o seu valor, são respeitáveis, mas as verdadeiras conquistas que realmente promovem o espírito na evolução são sempre aquilo que nós no meio espírita chamamos de ordem moral. Mas não é a moral convencional do mundo. Não é essas regras que a gente segue aqui. É a moral do Cristo. É a moral que ele veio ensinar. É quando nós passamos a viver conscientemente essas regras morais que o autêntico cristianismo nos ensina, é aí que nós adquirimos grande capacidade de transformação. Então, nesse momento, Jesus é questionado por alguns discípulos de João Batista sobre por que que os discípulos dele, Jesus, não faziam o jejum como eles, discípulos de João Batista, faziam, como os fariseus faziam. Você vê que a própria narrativa do Evangelho, ao trazer isso, mostra que fazer o jejum por fazer não quer dizer nada. Porque os fariseus eram um símbolo que Jesus trouxe do quê? Da grande hipocrisia, do grande distanciamento que o homem pode ter das verdades espirituais. Embora existissem no tempo de Jesus fariseus honrados, que eram pessoas íntegras e respeitavam as suas crenças e eram fidedignos a elas. Mas a maioria era hipócrita, como infelizmente hoje o é em quase todos os meios religiosos, as lideranças. Então, o texto do Evangelho, ao trazer ali essa informação, nos destaca isso, que o jejum por si só, ele não muda a pessoa, ele não transforma espiritualmente ninguém. E sim aquilo que você realmente está se esforçando para mudar em sua conduta. Mas aí Jesus trouxe, então, lições assim inesquecíveis que nós devemos meditar sobre elas. Eu vou compartilhar com vocês as reflexões a que eu cheguei a partir dessa leitura. E cabe cada um, posteriormente, ler essa passagem e meditar sobre ela. Ela está lá registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos 14 e o 17. E aí, quando perguntaram para Jesus por que os seus discípulos não jejuam, Jesus vai lá e diz assim, olha, podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus usa uma figura aí para explicar que os filhos da boda, ou seja, os filhos do casamento, é dessa união dele, o esposo Jesus, com aquela comunidade que passa a segui-lo. Né? Jesus usou muitas figuras para chamar a atenção das pessoas e para deixar oculto certos ensinamentos que com o tempo as pessoas descobririam, com o tempo elas entenderiam. Então, esse casamento que Jesus está falando é, na verdade, uma união das esferas mais altas que dirigem o planeta com os espíritos ainda tão atrasados aqui. É uma representação disso, né? Dessa grande e profunda solidariedade que existe entre os que já alcançaram a evolução, o estado de espíritos puros, com aqueles que se encontram na retaguarda. E os filhos da boda ou do casamento, quem são? São os discípulos, são aqueles que estão recebendo os primeiros ensinamentos. E aí Jesus fala isso. E o que Jesus queria dizer com isso? Me atrevo a imaginar que Jesus estava dizendo assim, olha, por que eles vão se privar agora, enquanto estão comigo, sendo que depois a vida deles vai ser muito sofrida? Por que agora eles vão se impor limitações, como ficar dias sem comer, sendo que depois eles vão ter essa situação para vivenciar e aprender? Agora eles precisam ser alimentados, mas não apenas no sentido material, era no sentido profundamente espiritual. Nos levando até a compreender que Jesus entendia que para alguém compreender algo, ele não pode estar faminto, sofrendo. Quando a nossa inteligência precisa ser acionada, nós não podemos estar passando por nenhum tipo de provação física. E está aí os inúmeros estudos que mostram que populações carentes têm baixo desempenho escolar justamente quando falta alimento, segurança social, bem-estar. Jesus já antevia essas questões muito tempo antes da humanidade reconhecê-las como necessárias. Porque aquele momento para os discípulos era ainda importante que eles não passassem por privações, porque eles precisavam estar muito atentos em tudo que iam aprender. As provas viriam inevitavelmente no futuro, mas era o momento deles aprender. E aí, Jesus diz, olha, dias, porém, virão em que lhes serão tirado o esposo, ele sabia que ele iria partir, e então jejuarão. Vão passar por períodos muito difíceis, porque os discípulos tiveram que muitas vezes se esconder, não tiveram alimento suficiente. Isso nos leva a pensar que há momentos na vida que nós vamos ter as experiências para desenvolver os nossos potenciais. Nós não precisamos buscar antes da hora experiências de sofrimento, porque elas virão quando tiverem que vir, quando estivermos preparados. E aí Jesus vai concluir assim, que é o que nós, que é o foco do nosso, da nossa reflexão nessa tarde. E aí Jesus diz assim, olha, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Um pano já esgarçado, que já está ali rasgando, se você costurar um pano novo nele, ele não tem estrutura para aguentar aquela estrutura, aquele remendo de pano novo. E aí Jesus fala também de uma outra situação. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O odre era uma bolsa feita de pele, geralmente de cabra, de cordeiro, que ele tinha que ter uma certa elasticidade própria da pele do animal. Isso porque o vinho, ele continua um processo de fermentação mesmo depois que ele é, entre aspas, produzido. Ele continua essa fermentação. A pele do animal, ela é elástica. Então ela suporta o vinho novo, que ainda vai continuar fermentando, liberando gases, provocando ali um estufamento ali daquele saco de pele que armazenava vinho. Se você pegar o vinho novo e pôr num odre velho, ele já atingiu a elasticidade dele, ele iria romper e ia se perder o vinho. E o que isso tem de espiritual, entendeu? O que isso significa? Eu pessoalmente entendo essa passagem como Jesus dizendo que para a gente receber algo novo, nós também temos que apresentar algo novo de nós. para que eu possa assimilar algo de natureza superior, eu tenho que ter uma predisposição minha, nascida da minha vontade, do meu querer, que até então eu não tinha, para assimilar aquilo que vem de novo. Jesus estava tentando trazer para os discípulos uma nova vivência espiritual, e não uma repetição daquilo que já se vinha fazendo há muitos séculos, que, aliás, há 700 anos antes já tinha sido esclarecido para o povo. O profeta Isaías, que viveu por volta desse tempo, antes de Jesus, já falava que mais importante para Deus não é o seu jejum ou você se cobrir de cinzas num ritual para dizer que você estava arrependido dos seus erros, ou colocava uma roupa de um tecido grosseiro, uma roupa de saco de grãos no seu corpo. O mais importante era você praticar a caridade. Quem gosta de ler o Antigo Testamento, é uma leitura um pouco, às vezes, estranha para nós do século XXI, quem não é muito afeito às leituras desses textos antigos, mas é riquíssimo em ideias. O livro de Isaías, procure com esse nome no Antigo Testamento, está lá no capítulo 58. Ele deixa muito claro que todas essas práticas exteriores, elas podem ser importantes para o indivíduo, mas o que realmente é importante para Deus é o nosso sentimento, é aquilo que nós estamos verdadeiramente carregando dentro de nós. E se nós tivermos, por exemplo, compaixão, empatia por alguém, isso tem um valor para a nossa relação com a inteligência suprema muito maior do que qualquer uma dessas práticas exteriores. Jesus, então, deixa claro isso, né? Ele estava trazendo algo novo para as pessoas. Para que os discípulos estivessem sintonizados com ele espiritualmente, pudessem receber esses novos ensinamentos, não precisavam de coisas velhas, práticas antigas, práticas que muitas vezes as pessoas nem entendiam exatamente como elas funcionavam. O que importava realmente era algo novo. Isso nos leva a pensar, se nós quisermos algo novo em nossa vida, nós também temos que criar alguma disposição nova. Temos que ter alguma vontade nova, algum desejo novo de transformação. Aliás, o tema transformação é um dos mais citados na Casa Espírita, não é assim? Falamos muito sobre renovação, sobre reforma íntima, sobre mudança de atitudes, não é assim? Quase toda semana esse tema está lá pipocando. E ele é importante, é por isso que ele está sempre sendo repetido, porque todos nós precisamos nos renovar todos os dias. Essa é uma das lições que nós mais precisamos ouvir e falar, porque todos nós que falamos somos os primeiros a ouvir tudo isso. Muito provavelmente somos talvez os mais necessitados. Mas então, isso é algo que nós devemos refletir. O quanto nós estamos hoje oferecendo algo de novo de nós para esse processo de mudança que nós pretendemos ter na nossa vida. O que, que realmente de diferente eu estou falando, fazendo e vivenciando que me predisporia a alguma mudança? Porque é uma tendência nossa, à medida que os anos vão passando na vida, à medida que nós vamos amadurecendo, vamos envelhecendo, a irmos nos cristalizando em algumas ideias, em algumas atitudes, em algumas práticas. Nós vamos nos conformando com algumas das nossas limitações, vamos ali meio que nos acomodando. A gente acha que tudo isso é verdadeiro, bom, valioso, mas a gente vai se acomodando. Porque é uma tendência natural devido ao nosso condicionamento da vida material. Mas a gente não pode esquecer uma outra lição valiosíssima de Jesus: que aqueles que não se fizerem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E nós lembramos a reflexão que Allan Kardec faz, de que Jesus usou a criança como símbolo de pureza, para dizer que o reino dos céus é para aqueles que adquirirem um coração puro. Mas me atrevo a dizer também que nesta passagem Jesus também está dizendo que nós temos que conservar para toda a nossa vida aquela daquelas características que nós adultos muitas vezes somos muito eficientes em tirar das crianças, que é o desejo de aprender e conhecer sobre o mundo, sobre a vida. As crianças, quando elas aprendem a falar, E mesmo antes, elas, ao quererem tocar em tudo, pôr tudo na boca, é parte dessa busca de conhecer o mundo exterior. Aí, quando eles aprendem a falar, eles ficam o tempo todo nos perguntando. Talvez nos nossos dias isso já esteja um pouco diferente, porque nós estamos cometendo algumas violências contra as crianças. Ao invés de estarmos disponíveis para ouvi-las, interagir com elas, nós pegamos esses equipamentos maravilhosos, que são bênçãos que Deus concedeu à humanidade, e entregamos para elas ficarem quietinhas, porque dá trabalho conversar com uma criança. É chato a criança ficar te perguntando a cada 5 minutos alguma coisa. E quando a gente não é muito paciente, o que a gente fala? Ah, não sei, vai perguntar para sua mãe, não é assim? Ou, ah, não sei, pergunta lá para sua professora na escola. E a gente vai tirando da criança essa predisposição que é própria delas. E a gente vai crescendo e as escolas também fazem isso. As escolas também, os educadores, os professores, eu posso falar isso porque eu sou professor, então eu tenho meu lugar de fala para falar disso. Então, às vezes a gente tira isso das crianças também. E a gente tem 1000 justificativas para dizer por que fazemos isso. Porque tem currículo, porque tem inconveniências, porque tem hoje perseguição, você não pode falar de determinados temas que chove reclamação numa coordenação. Então, muitas vezes, a gente vai se limitando e vai até tolhendo nas crianças e nos pré-adolescentes o desejo de aprender, de conhecer. Mas voltemos àquilo que Jesus, então, falou. O reino dos céus é para aquele que está numa busca permanente. É também para aquele que está querendo aprender continuamente. Então, se eu perder esse ímpeto de descobrir, de conhecer, de aprimorar o meu entendimento, de desenvolver mais a minha razão, eu estou ainda longe desse reino dos céus. Por isso que um dos atributos do espírito para que ele evolua e se torne espírito puro é também desenvolver a inteligência, ao lado do desenvolvimento moral. Lembrando que a moral que a gente fala é a moral do mundo espiritual superior, que Jesus é o principal anunciador dessa moral. Então, o espírito ele deve desenvolver esses dois grandes potenciais, a sua inteligência e a sua moralidade, no sentido amplo dessa palavra. O espírito deve desenvolver o seu sentimento também. É aí que ele está realmente em condições de compreender todas as grandezas da criação divina, tudo que envolve o universo. Mas, se nós perdermos essa característica, dessa busca permanente, porque nos acomodamos com a vida, nos acostumamos com os nossos defeitos, nos acostumamos com as limitações, nos acostumamos com justificativas permanentes para dizer, ah, não consigo isso por causa dessa pessoa, eu não sou capaz de fazer isso por conta dessa circunstância. Enquanto eu estiver nessa atitude, a minha evolução está relativamente ali paralisada. Às vezes, aqueles passinhos de formiga e sem vontade. Né? Nós só vamos ter realmente segurança e dizer estamos evoluindo, avançando, se nós estivermos predispostos a aprender algo novo todos os dias. Se nós quisermos realmente aprender algo novo todos os dias. E alguém diria assim, mas eu estou tão cansado que eu não consigo aprender. Mas aprender no sentido espiritual não é só ler livros com teses sobre a vida. É você aprender da experiência, do que você está vivendo. Nós costumamos passar por experiências repetitivas. E cada um deve pensar, qual a experiência na minha vida que se repete com frequência? Às vezes eu tenho uma certa dificuldade, vamos pegar um exemplo que acho que não é quase de ninguém hoje no mundo, dificuldade financeira. Não consigo ajustar as minhas contas com a minha renda. Isso eu não venço. Os economistas, os sociólogos vão ter explicações para isso. E elas são verdadeiras, viu? Mas o fato é, embora outros possam causar essas dificuldades, nós sabemos que é muito desconfortável você viver sempre devendo, não é? Então você precisa, até resolver essas questões sociais, econômicas, políticas, você precisa aprender a viver com o que você tem. não gastando mais do que você pode. Porque senão você sempre vai viver com aquele sofrimento de estar devendo. Se eu estou, então, incapaz de atender isso, é porque essa experiência me ensina algo. Ela me diz algo sobre mim. Sobre, talvez, eu não ser uma pessoa que aceite viver com menos. Ah, mas já é tão pouco. Mas é a circunstância da vida. É assim. Talvez você viva com tão pouco, mas não é aquilo que realmente é o fundamental. É aquilo que a gente poderia considerar como supérfluo. É aquilo que você não precisaria necessariamente ter para viver. Porque, segundo os Espíritos, para a gente viver bem e em paz, basta a gente ter o necessário para o corpo, o abrigo, as circunstâncias materiais mínimas que nos garantam e a paz na consciência. Se nós tivermos isso, nós já temos tudo para sermos felizes. O problema é que a gente não se contenta com essa medida de felicidade porque a gente põe a nossa felicidade em outras realizações da vida. E é por isso que muitas pessoas nunca se sentem bem, não se sentem felizes. Mas porque a gente ainda está aprendendo, né? A gente ainda está desenvolvendo essa capacidade, não vamos nos frustrar tanto por a gente ainda perceber que a gente não alcançou tudo isso. Mas a gente vai um dia chegar a essa compreensão. Se eu tenho alimento, tenho abrigo para morar, que é digno, e eu tenho paz na consciência, o que mais eu preciso? Só aquilo que eu sou capaz de fazer. Que é amar, que é compartilhar a minha vida com outras pessoas, com outros seres, respeitar o coletivo da vida que habita esse planeta. Eu já tenho tudo para verdadeiramente ser feliz. E observem, pessoas que foram profundamente desprovidas de coisas materiais e transpareciam uma paz, uma alegria, uma felicidade imensas. Porque passaram a compreender esse princípio. O próprio Chico é um exemplo disso. Era alguém que não tinha absolutamente nada do ponto de vista material. Ele tinha o mínimo para a sua sobrevivência. E transparecia toda aquela alegria, toda aquela felicidade. Ah, mas ele já era um espírito mais evoluído do que nós. É verdade também. Mas nós estamos aqui para alcançar essas condições, como a do Chico e de outros tantos exemplos que nós temos. Nós estamos aqui para isso, para descobrir que nós já temos tudo para sermos felizes, que não precisamos muito mais. Ah, mas eu perdi o meu filho faz um ano. E isso é uma dor que eu vou carregar eternamente, e é verdade. Mas você ainda assim tem outra parte da vida que continua. Tem os outros filhos, tem a esposa, o esposo, tem os amigos, tem outras pessoas que te amam e você precisa amá-los. E você tem a felicidade hoje de saber que, na verdade, ninguém perde ninguém. Não existe isso de perdi um filho. Ele só foi morar num outro país, é um mundo espiritual. Para quem está convicto da vida espiritual, isso não é motivo para a gente mais carregar tanta dor no coração pelo ente que partiu. Infelizmente, tem às vezes circunstâncias, pessoas que fazem de forma leviana a negação dessa realidade espiritual. Mas ela tem sido insistentemente demonstrada para a humanidade há muito tempo. Sim, falaremos dela. E nós não podemos aceitar quando negam essa realidade espiritual. Tem casos maravilhosos relatados ali nas psicografias que o Chico recebeu que demonstram que aqueles seres continuam vivos, continuam nos amando. E aí, quando a gente pensa na saudade, ela é uma dor verdadeira. Mas nós precisamos começar a desenvolver uma sensibilidade de sabermos que nós estamos ligados a eles, mentalmente. E todas as vezes que essa saudade vir em nós, nós vamos pensar: ele vive, eu vou me ligar a ele, eu vou estar ligado mentalmente a ele, porque eu sei hoje de que nós estamos ligados pelo infinito. E nós vamos carregar por um tempo essa dor, como a gente carrega as dores físicas no corpo. Mas enquanto essas saudades existir, nós também vamos ver as outras coisas bonitas e maravilhosas da vida todos os dias. Todos os dias acordando e abençoando as pessoas que ainda estão junto de nós. Todos os dias a gente amando essas pessoas. E quando a gente pensa num ente querido que partiu, o que eles mais gostariam de estar fazendo aqui que nós podemos fazer por eles? O que nós poderíamos fazer pela mãe que nós estamos saudosos? O que ela gostaria que nós fizéssemos como filhos? Ou o marido que partiu, o que ele gostaria que eu continuasse fazendo? Que eu continuasse vivendo, lutando, sonhando, sorrindo? Ajudando aquelas pessoas que um dia ele ajudava? Eu vou continuar fazendo isso. E assim eu vou vivendo, e assim eu vou carregando a dor e vou aprendendo a viver e reconhecer que no mundo nós temos as dores, temos as provas, mas também tem os momentos felizes. Também tem os momentos que nós podemos viver intensamente e não carregar culpa de estarmos nos sentindo felizes, sendo que, entre aspas, tivemos uma perda. Porque muitas pessoas ficam achando que reconhecer a falta de alguém é você se sentir culpado toda vez que se sentir feliz. Não pode existir isso. Não faz sentido, porque eles gostariam de nos ver felizes. E eles sentem as nossas tristezas. Eles precisam saber que nós estamos prosseguindo, lutando, trabalhando. Então nós precisamos ter essa convicção para nos fortalecer. Mas então, voltando ao nosso eixo aqui das nossas ideias, o que nós poderíamos fazer de novo, né, para que a nossa vida realmente se renovasse, ela realmente se transformasse, como temos sido insistentemente convidados sempre? Olha só, nós podemos buscar novos conhecimentos sobre a nossa realidade espiritual. Nós podemos nos dedicar com maior afinco a conhecermos mais sobre a vida espiritual, sobre a nossa natureza. Hoje vocês receberam um convite maravilhoso aqui. Algo que pode mudar a vida de alguém. Venha fazer parte dos cursos da casa, venha estudar. A gente, quando lê sozinho, a gente tem um entendimento. Quando a gente ouve outras pessoas falando do seu entendimento, da sua compreensão, outras conexões se estabelecem. A gente aprende mais quando estamos em grupo do que individualmente. Então isso é parte de algo novo que nós podemos oferecer para a nossa transformação. Estudarmos de uma forma mais dinâmica, mais sistematizada, mais comprometida. Isso é o novo. É sermos o odre, a bolsinha de pele nova para receber novas oportunidades ou o novo vinho. Nós também precisamos nos livrar do que nós não precisamos mais. Mágoa, ressentimento, tristeza, dúvidas, ideias que nós não temos muita certeza sobre o que aconteceu no nosso passado. Graças a Deus a gente esquece muita coisa. Felizmente o nosso cérebro na evolução ele está preparado para bloquear muitas memórias, porque nós não estamos nem aptos a trabalhar com a nossa parcela de erro nas situações que nós vivenciamos e nos amarguramos. Então, para que carregar todo esse fardo de reminiscências e lembranças? Tem pessoas que carregam na vida adulta mágoas porque o pai falou algo lá na infância que marcou profundamente. E se você vai e leva aquilo na terapia, vai ser considerado como algo muito importante, e é, mas a gente precisa reconhecer, aquilo está no passado. Ele talvez já se arrependeu de um dia ter te chamado de seu animal. O que você está fazendo? Uma vez eu estava ajudando o meu pai a serrar uma madeira e eu, meio inexperiente, eu travei o serrote e dei um tranco ali. Ele falou: seu animal, olha o que você está fazendo. Hoje eu lembro isso com graça, mas por muito tempo eu carreguei isso como assim, uma pequena mágoa assim. Mas hoje eu lembro assim, que o amor dele era muito maior do que essa bobagem que ele falou naquele momento. A dedicação, o esforço, as lutas, era muito, muito maior do que uma bobagem dessa. E às vezes a gente fica preso uma época da vida por coisas tão pequenas. coisas que nem são importantes. Foi um deslize, né? Não vamos fazer isso com os nossos filhos hoje. Mas não vamos carregar essas mágoas pequenas da vida que nos ferem, que nos machucam. Ou às vezes você lida com uma dor muito grande, né? De ter sido abandonado, ter sido alvo de uma violência muito maior. Mas é o mesmo raciocínio. É pensar o que toda essa tristeza, toda essa mágoa que eu tenho de ter sido tão agredido pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou por um irmão, uma irmã, ou alguém que me deu uma rasteira grande na vida, o que que isso hoje me traz de bom realmente? Entendem por que perdão é algo tão bom de ser praticado? Porque nos liberta disso, de carregar todas essas coisas junto de nós. E se tiver muito difícil, nós temos que procurar ajuda para se libertar de tudo isso. Ninguém precisa, nos nossos dias, ficar escondendo as suas dores, as suas feridas profundas. Você tem na casa espírita um atendimento fraterno. E acreditem, não é só uma conversa, gente. É toda uma ação espiritual que está ali envolvida nessa ação. A pessoa que está ali diante de você é um representante apenas da espiritualidade que está permitindo que você articule de forma clara aquilo que você precisa entender, o que você passou, e ele vai, se intuído pela espiritualidade, te falar algo significativo. Mas naquele momento, sabe aquela espiritualidade que a gente falou no início? Ela está ali te abraçando amorosamente. Ela está ali te cuidando amorosamente. E vai te ajudar a vencer isso. Mas está muito mais difícil, você não está conseguindo, procure os profissionais aí da área da psicologia. Nós ainda temos resistência, preconceito em buscar pessoas que estudaram muito, que estão muito bem embasadas tecnicamente, para nos ajudar a desvencilhar dessas questões que nos afligem. Como eu posso querer ter uma vida nova se eu ainda fico carregando as coisas que me amarguram, que me ferem, que me derrubam, que me colocam para baixo, e eu não busco ajuda porque eu tenho preconceito, porque eu fico com medo do julgamento de quem vai ouvir a minha história? Aqueles que se dispõem a ouvir alguém, seja profissionalmente ou fraternalmente, estão de coração aberto ali, não farão julgamentos. Então busque esse auxílio. Ele é importante porque a gente pode já estar aproveitando muito mais esta existência, se libertando de tudo isso. Então, queremos uma vida nova, temos que fazer algo novo por nós, em nosso favor, como por exemplo, ir cuidar da nossa mente, das nossas emoções, e cuidar da nossa vida espiritual. Felizmente, ao estarmos aqui hoje, já estamos nesse processo. Algo novo que nós podemos oferecer para a vida, para que ela possa se renovar, é nós deixarmos aqueles hábitos e costumes que causam aborrecimento ou esforços desnecessários. Tem pessoas que têm costumes, hábitos, que só exaurem a vida. Assistem muito tempo séries infindáveis lá, que tem sei lá quantas temporadas. Ou despendem um tempo enorme com determinados hobbies ou passatempos que não acrescentam nada. Ou ainda, trabalham excessivamente, não conseguem fazer a pausa. Se a gente não conseguir parar, porque se sente compelido a trabalhar, trabalhar, trabalhar, isso é um indicador de que algo não está tão bom ainda na nossa vida. A gente está precisando se cuidar. Então nós precisamos nos libertar daquilo que possa estar nos causando a infelicidade e impedindo que nos renovemos, para que possamos ser esse odre novo que vai receber todo esse conhecimento espiritual, que é esse vinho novo, que é algo novo que está chegando para nós. Ou nós podemos trazer ainda, né? A gente deixar de assimilar tantas coisas que são profundamente perturbadoras. Infelizmente, redes sociais, meios de comunicação, eles se tornaram meios, muitas vezes, de oprimir as pessoas. Porque o número de problemas que está tendo no mundo sempre foi igual em todas as épocas. Guerras, invasões, morticínios, absurdos, sempre existiram. É que não chegavam na velocidade que chega hoje. Então nós hoje temos que parar de absorver tanto dessas informações. Não vamos ficar alienados, não vamos ficar alheios ao que está se passando no mundo, mas não vamos ficar consumindo isso avidamente. Sobretudo em momentos especiais da nossa vida. Antes de dormir, durante as refeições. A hora de comer é um horário sagrado. Não é hora de a gente falar mal do chefe quando está almoçando com os colegas lá, na hora do trabalho. Não é hora de a gente ficar vendo rede social. Não é hora de a gente ficar falando de problemas. Comer é um ato sagrado de respeito à nossa existência física e devemos fazer aquilo tranquilamente, calmamente, ainda que tenhamos apenas 5 minutos para almoçar. Mas não vamos sobrecarregar esse tão pouco tempo fazendo tudo ao mesmo tempo. Essas são coisas que a gente já pode ir se libertando. E a gente pensar que tem muita coisa que talvez a gente já não precise mais. Normalmente a gente fala de se livrar de coisas materiais excessivas, e isso é sempre bom. É sempre renovador você já não precisar mais de tantas camisas, tantos sapatos, tantos vestidos. Mas não é só o material que a gente tem que se libertar. Tem que se libertar de certas ideias, certos conceitos. Sabe aquelas certezas que a gente guarda e que a gente fica afirmando que assim é assim mesmo, insistentemente fala? A gente tem que se libertar dessas convicções errôneas. E às vezes, quando a gente fala para as outras pessoas, as pessoas falam, não é assim. Existem pessoas que não são assim como você está dizendo. Eu não quero dar exemplo nenhum para que a gente não polemize. Mas a gente precisa, né? Então, parar e começar a suspeitar de convicções que nós temos sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre o mundo. A gente parar de tanto julgamento que nós fazemos, de tantas condenações sobre pessoas, instituições, e viver uma vida mais leve, sem essa sobrecarga de uma criticidade exacerbada. Porque quando a gente começa a não ficar tão atento a tantos erros dos outros, a vida se torna mais leve e a gente se torna mais apto a entender o lado belo que ela tem. E nós devemos, como parte desse processo de renovação, abraçar novos compromissos no trabalho de Jesus. Significa o quê? Vou mais um dia na casa espírita cooperar em mais uma ação voluntária? Não necessariamente. Se você achar que dá, ok. Mas é fazer de forma mais amorosa aquilo que você já está fazendo. E lembrar que a gente pode servir o próximo no nosso próprio trabalho, na nossa própria profissão, mesmo ganhando para isso. Porque quando eu trato as pessoas com respeito, com a dignidade que elas merecem, quando eu atendo bem uma pessoa, quando eu entendo os problemas dessa pessoa, mesmo sabendo que ela é aquela pessoa que erra sistematicamente, sabendo que ela é mentirosa, sabendo que ela trabalha com problema, mas quando eu faço esse esforço, eu estou trabalhando para Jesus. Eu estou ajudando a evolução espiritual minha e dessa pessoa. Não quer dizer que a gente vai passar pano para todas as coisas erradas que as pessoas fazem, vamos acobertar o erro delas, pode ser prejudicial ao grupo. Mas não precisamos tratar as pessoas com hostilidade. Não precisamos tratar essas pessoas com frieza, nem com dureza, ou com distanciamento. Podemos ser verdadeiramente fraternos. E às vezes isso é a oportunidade que nós temos de ajudar aquela pessoa a repensar a vida, as escolhas, de num momento ela poder contar conosco para tentar uma mudança. Nós podemos, gente, melhorar a nossa forma de ajudar o mundo simplesmente fazendo com mais amor cada coisa que a gente faz todos os dias. Vai tratar do seu bichinho? Trata com mais carinho que ele merece. Vai regar uma planta? Faça cuidadosamente em respeito àquele ser. Vai dar a seta para virar a rua? Dê a seta mesmo, espere, vê se dá para ir. Realmente hoje os motociclistas estão alucinados, muito nervosos, agitadíssimos. E eles estão fortemente impressionados por essa questão hoje que tem, do quanto eles ganham, da má remuneração. Então não vamos ficar com raiva deles, pelo que eles fazem, nem pela pessoa que nos fechou. Tudo isso, gente, é forma de trabalhar de uma forma mais intensa pelo Evangelho. A gente não está falando, mas a gente está demonstrando as coisas que a gente acredita. E a gente está ali fazendo com que a sociedade melhore. Então nós podemos abraçar a Seara de Jesus de forma mais intensa no exato lugar que nós estamos agora vivendo. Na nossa profissão, na nossa família, na rua, na nossa participação da vida em sociedade, nós podemos fazer o bem o tempo todo. Nós não precisamos de algo assim diferente, especial, com hora marcada, com um dia na semana, para a gente fazer o bem. E a gente sabe que para se renovar, nós vamos ter que usar sempre um recurso, que ele é muito abundante, que ele é inesgotável. Quando Jesus falou sobre isso, as pessoas, pronto, acharam que era a solução das coisas mais simples da vida. E quando Jesus falou disso, ele estava falando de coisas realmente importantes. Porque, assim, coisas poderosas, a gente não pode usar para coisas banais. Não pode usar para coisas que nós mesmos, com a nossa inteligência, somos capazes de solucionar. Mas Jesus nos deu a indicação de uma força poderosíssima, e a gente achou que poderia mobilizá-la de forma leviana e inconsequente. Só que ela só funciona para as coisas realmente importantes para a nossa evolução espiritual. E essa força poderosíssima é a prece, a oração. Quando ele disse que tudo que a gente pedisse a Deus em oração ele nos daria, é verdade, gente. Tudo que você pedindo em oração a Deus, se você acredita, você vai receber. Mas Deus não vai te dar aquilo que você pode conseguir por si só. Ele vai te ajudar naquilo que está além dos seus limites. E se hoje, para você, está além dos seus limites, tolerar aquela pessoa que está muito difícil, resolver uma dificuldade de relacionamento muito intenso, se acertar com as pessoas, isso é uma coisa importante na vida. A gente viver em paz com as pessoas. Porque emprego é importante, todo mundo sabe disso, mas você vai conseguir. Trabalho, então, é importante, a solução dos seus problemas materiais é importante, mas tudo isso você só consegue se você estiver em paz com as outras pessoas, se você estiver harmonizado verdadeiramente. Você só vai encontrar essas soluções para as coisas mais simples se você estiver realmente buscando a maior realização do ser humano, que é estar vivendo em paz com as outras pessoas, que está reconciliado com tudo, com todas as pessoas. Porque depois de Deus, o próximo é a nossa meta de amar. Não foi isso que Jesus ensinou? O maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Então tudo o resto, gente, é secundário diante dessas realizações. Por isso que a gente precisa alcançar a paz, perdoando, não mais tendo nada contra ninguém, libertar o nosso coração de todo o sentimento antagônico à fraternidade, para que tudo se transforme. Foi Jesus que disse isso, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o resto, tudo será acrescentado. O resto é todas as outras necessidades que a gente tem. Por isso que a gente precisa se pacificar, se harmonizar, se reconciliar com todas as pessoas que a gente lida ou já lidou na vida. É a gente realmente não ter nada contra ninguém mais. É aí que a vida começa a fluir de uma forma mais tranquila. É aí que a gente descobre o que não precisamos e que antes estávamos achando que era necessário. É aí que desobstrui os nossos caminhos e a gente começa a encontrar oportunidades. Porque enquanto a gente tiver raiva, rancor, ódio, ressentimento, desejos de afastamento, desejos antagônicos, tudo na vida vai estar bloqueado, tudo. Tudo vai estar impedido. Porque nós não estamos amando a Deus na pessoa do próximo. Porque nós estamos distante dele, embora ele esteja agora aqui, em torno de todos nós aqui. Porque nele existimos e nos movemos. Embora ele possa estar permanentemente onde estamos, nós não estamos onde Deus está, porque não estamos com amor. Então estamos num espírito de reconciliação, de pacificação. A gente ouve falar de alguém que causa o mal, a gente já deseja o mal para essa pessoa. Sendo que, na verdade, Deus ama o pior homem, se é que possa ser dito isso, que possa estar vivendo hoje na Terra. Se eu tenho algo contra alguém, eu não posso estar em comunhão com Deus. Por isso que a gente tem que pacificar o coração, para que aquilo que a gente pedir em oração realmente, aquilo venha para nós. E o que, que nós podemos pedir em oração? Quando Jesus falou essa lição, ele disse assim: qual pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Qual pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente? O que são os alimentos, pão e peixe? É o símbolo daquilo que é essencial para a vida. Vivemos sem comida? Não. O que é essencial para a nossa vida espiritual? É isso que Deus nos dá quando nós pedimos, acreditando. Então, Deus, eu quero muito, muito me reconciliar com uma pessoa. Eu não quero mais ter esse sentimento em relação a essa pessoa. Isso muda algo dentro de nós em relação a essa pessoa. Deus, eu não quero mais discutir por bobagem com as pessoas. Isso é algo que Deus vai te dar fartamente. O problema é que a gente antes tem que se livrar de algo antigo que a gente carrega, que é o quê? Orgulho, né? De querer sempre ter a palavra final numa conversa. Percebe que com odres velhos, com o que nós já fomos, não dá para vir um novo. Então, para eu receber coisas novas da divindade, eu preciso estar apto a elas. Eu tenho que querer de verdade. Tenho que ser um homem novo. Eu posso pedir até a minha renovação para Deus, porque Ele vai me mostrar o caminho dessa transformação. É isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. E eu desejo que essas ideias, essas reflexões, possam nos ajudar a todos nessa nossa caminhada. Que Jesus possa abençoar, amparar, assistir a todos nós. E que ao sairmos daqui, ao entrarmos na sala de passe, que realmente a gente possa se concentrar ali e receber assim fartamente todos esses recursos que vão ser enviados. Abram o coração e creiam poderosamente, e vocês perceberão que tudo isso está ali presente. E a manutenção desse estado é nós mantermos a prece, o Evangelho no lar semanalmente. O esforço permanente de dar algo novo de nós para a vida, e nós vamos alcançar. Muito obrigado, gente.